Sinalizador da 3520. Chua 1895. 1895, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Salvador, um bom dia, 3520. Tá, 3520, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Sim, está livre o pouso, tá, 3520. Sol 3520, no Solos 35, libera direito, chame controle Sol em 121, décima 1. 121, libera direito, tá, 3520. Salvador, está 3520, alinhando a faixa da sua escuta. Salvador 3520, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette pro 01. O controle da 3170 está autorizado para o procedimento? 0. Data 3170. Estimação 1895. 395, mas... Na 3170, Torre Salvador. Sim, bom dia, 3170, João Baixar Travado. 3170, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 longe. Livro pouso no 0, na 3170. 31170, no solo de 43, libere a próxima direita, chame controle solo em 121 na décima 1. 321, tá 31170. Bom dia, o TAM 3170, na Foxtrot. Bom dia, TAM 370 Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03, TAM 3170. Cruzeiro está 3520, no 01, no Costa Autorização, João Pessoa. Está 3520, bom dia, Salvador João Pessoa, nível 330, está autorizado. Decola a pista 1-0, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju, após Aracaju conforme rota do plano. O controle Salvador opera 120.8 e o transponder é 5162. Autorizado, João Pessoa 330, decola da destra esquerda Puca, Jamo, Aracaju. E 208 ao controle, 562 o transporte, 3520. Planejamento correto, portão 01, chame pronto, ultra 3520. Portão 3520 no 01 pro Chibete acionamento. Autorizado, pushback acionar, chame o próximo para o táxi, no 3520. Bom dia, gol 1173, formação de alta, posição 04, para autorização Guarulhos. 1173, bom dia, pronto, FAP. 1173, autorizado para Guarulhos, nível 360, via rota Anfezulo 10 até Taubaté. Decola pista 10, após a decolagem da primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5172. Vídeo de voo 360 para o aeroporto de Guarulhos, autorizado, via perfil 10, Taubaté. Via 10, perfil da Eolenda Mótima, de direita porta. 208, 1172, transponder voo 1172. Planejamento correto, portão 04, reporte pronto, pushback acionar, voo 1173. Reportaremos, 1173. 3520, acionado para o táxi, POB 146, até na Maceió com 1230. São 3520, autorizado táxi, à direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 10.17, tem um bom voo. Sete, Índia, no ponto de espera 1895, 1017, boa noite. Salvador, está 3520, ponto espera da 10, pronto. Está 3520, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolar, da 10, está 3520. Solo Salvador, bom dia, Mike, hey, Mike. Mike X-Ray Mike, bom dia, prossiga. Mike X-Ray Mike, está aqui no Pátio 1, na posição 3. Solicito autorização para rebocar a nave para a remota do Pátio 1, na posição 3. Salvador, está 3520, desceu da boca. Centro 520, bom dia, contato radar. Estou me mantendo no 330, vou direto Jamo. Direto Jamo 330, 3520. Juliette Papá 363? Juliette Papá 363, exato. Obrigado. Ativado para início do pushback. Aproximado, mais 5 minutos. Sim, pronto. Passar lá, Mike X-Ray, Mike, totalmente pronto para iniciar o reboque. permanente pronto para iniciar? Sim. Autorizado, na escuta permanente, o Mike é de sua e Mike. Sim, autorizado na escuta permanente. Graças. Centro 3520, solicita que mantenha a saída. Ok, agradeço, mantenha a saída 3520. Siga. Sou direto de uma pessoa. Direto de uma pessoa, 3520, cadê? Centro 520, chama Centro Recife, frequência 1268, 5, bom voo. 5, boa noite.